de gaiolo. Fiquei no isolamento, cativeiro, o pior do mundo. Mais de um mês, mais de um ano, milhões de semana. E pra piorar, o cheiro dela grudado na cama. Tamo junto, hein? Passei álcool na mão, me imunizando do veneno. Esqueci de beber e agora eu estou sofrendo. Tava despreparado, a praga me pegou. E o coração desprevenido se infectou.